Junte-se a nós e descubra o quão bom é ser português. Às terças, das 14 às 17, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quinta-feira da Leitura em Dia, seja bem-vindo. Hoje temos uma obra de uma dupla, Michael Bar-Zohar e Nissim Michal. São os autores de Mossad, é um ensaio dedicado aos serviços secretos israelitas. A edição é da Don Quixote. É verão, voltamos outra vez àquele estereótipo da época, literatura e informação tão bem condizente a um tempo de lazer. Os serviços secretos, o mundo da espionagem, a CIA, o FBI, o KGB, a Stasi, o MI5, tudo isto é sempre fascinante de ler, de conhecer, procurar saber a informação à volta, os grandes casos, os grandes desafios, os duelos entre supostos inimigos e depois as trocas, as combinações, os acordos secretos também para libertar agentes, espiões que ficavam ao encanto de algumas sereias, prisioneiros temporariamente. Já o ano passado falámos aqui de um livro de Eric Frattini, mas este muito particular, dentro de um departamento da Mossad, que era a Brigada Kidon, este é mais alargado e à volta, como foi dito na introdução, sobre a Mossad, o Serviço Secreto Israelita, talvez a organização mais enigmática, a mais fechada e aquela que também é ao mesmo tempo a mais arrojada, a mais destemida e, dessa maneira, tornaram a mais famosa de todas as sociedades à volta do mundo da espionagem. Os dois atores são israelitas, Michal Bar-Zohar, ele é escritor e conferencista. Foi membro do Knesset, o Parlamento Israelita, e foi também representante de Israel junto do Conselho da Europa. Ele foi antigo conselheiro do general Moshe Dayan, foi professor na Universidade de Haifa, em Israel, e na Universidade Emory, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. É um dos maiores especialistas mundiais da espionagem e o biógrafo oficial de David Ben-Gurion e de Shimon Peres. Ele escreveu a biografia de Yisser Harel, portanto, que é o grande e o lendário diretor da Mossad. Depois, Nissim Michal é uma das maiores figuras da TV israelita, uma figura pública. Tem mestrado em Ciência Política e Comunicação Social. Foi repórter político, correspondente de Washington em Washington, de vários jornais israelitas, e diretor-geral da televisão estatal em Israel. O que temos aqui? De facto, para aqueles os casos mais conhecidos, que são do domínio público, aqueles mais importantes, de facto, como foi a captura de Eichmann na Argentina e depois do Curcus também na zona de Uruguai e do Brasil, os casos também à volta de Setembro Negro e, ultimamente, muito falados, as políticas de destruição da arma nuclear iraniana, o desenvolvimento que o regime dos ayatolás pretende implementar num programa nuclear, supostamente para uso civil e sem características bélicas, a Mossad desconfia sempre muito e, de qualquer das formas, logo no início, o primeiro texto é à volta do desaparecimento e assassinato de engenheiros responsáveis, de facto, pelo programa nuclear iraniano. Qual é o objetivo número um da Mossad, segundo estes autores? Defender, em primeiro lugar, como é fácil de entender, o Estado de Israel e depois qualquer judeu que viva e vive no planeta Terra, em todo o mundo, em qualquer lugar do mundo, que por qualquer razão, nomeadamente o velho e conhecido antissemitismo, põe em risco a sua vida. O governo israelita e a Mossad estende a sua mão e, de facto, defende qualquer judeu que se encontre ameaçado. Tudo aquilo que aqui está é verdade mais verdadeira, lê-se como um grande policial, Só iremos citar aqui dois ou três casos, e todos eles debaixo da responsabilidade de Yasser Arel, o tal mítico diretor da Mossad. O primeiro, ele era um homem simples, com uma vida espartana, também tinha dias de uma cólera quase desenfreada, e depois Ben Gurion pede-lhe pura e simplesmente Eichmann vivo ou morto, e ele, de facto, instruiu os seus homens, e foi isso que aconteceu. Mas o caso mais interessante que aqui está, à volta também das preocupações dos serviços secretos israelitas, tem a ver com o rapto ou desaparecimento de uma criança israelita, Yossel Schussman, que alguns judeus ortodoxos acabaram por pura e simplesmente fazer desaparecer da circulação. Onde está, onde se encontra, e então o brio pessoal de Yasser Arel fez com que os seus homens fossem colocados em campo e acabaram por encontrar, depois de quase correr a terra de fio a pavio, era quase à procura de uma agulha no palheiro, encontrar uma criança em Nova Iorque. Depois, tudo o resto que está aqui à volta, desde a vingança contra o Príncipe Vermelho e o caso de Eli Cohen, um espião israelita infiltrado no regime de Damasco, e depois a consequência trágica que teve, de facto, tudo isto também são nódoas que a Mossad acaba por arrastar, não são só vitórias, e depois algumas derrotas no caminho acabam por ensombrar um pouco, mas realmente o que cabe aqui a referir é o trabalho notável desta organização ao serviço do Estado de Israel, e não só. É a obra que faz a leitura em dia desta quinta-feira. São algumas das grandes operações dos serviços secretos israelitas nesta obra intitulada Mossad, autoria de Michael Bar-Zohar e Nissin Michal, tem edição da Don Quixote. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda à sexta, pela mão da Target Radios, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. Segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Aos domingos no Canal 1, atravessamos o espelho e descobrimos coisas novas dentro de nós. Joana Santos é a nossa guia neste mundo de magia e envolvência. Espelho Mágico, aos domingos, às 22 horas, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Querido amigo, querida amiga, você que nos acompanha no nosso momento Palavra de Fé. Hoje nós queremos meditar sobre a perseverança. O que é a perseverança? Perseverar. Perseverar é se manter-se firme, firme na fé. Nós sabemos que a vida carrega consigo as contradições, a vida carrega consigo as suas dificuldades. E muitas vezes nós tentamos superar essas dificuldades, mas nós percebemos que as coisas não são tão fáceis como parecem ser. E o que nos espera então? É nos perseveramos, é não nos desanimemos, é ter a certeza que há um projeto de Deus na vida de cada um de nós, e esse projeto há de se concretizar. Perseverar é não se iludir, mas ao mesmo tempo é não se desesperar. perseverar é tomar consciência da situação, dos fatos, da dificuldade, buscar fazer aquilo que está ao seu alcance, buscar fazer aquilo que é da sua parte, mas ao mesmo tempo, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente, não desista, não desista, porque Deus também tem um projeto na nossa vida, na sua vida. E esse projeto de Deus é o que nos ajuda a nos buscarmos, nos colocar na perseverança nele, na esperança nele. É Deus que nos fortalece os nossos pés. Tem momentos da vida que parece que a pena da gente está balançando. A nossa coragem se torna bem fraquinho. O Senhor também nos faz um convite. O Senhor também olha para cada um de nós, os nossos corações, e quer nos ajudar. Quer nos ajudar. Mas para que a sua ajuda nos atingisse, nós precisamos, então, caminhar, esperar e perseverar. Essas duas virtudes são importantes. Esperar e perseverar. Esperar no Senhor. Esperar naquilo que Ele tem para nós. E perseverar nos meios que nós queremos para alcançar isso. É isso que Paulo chama o combate. Eu combati o bom combate, guardei a fé. E Paulo sabe que as coisas não foram fáceis para ele, mas ele soube confiar em Deus. E essa perseverança o ajudou para que ele possa, então, não se entregue. Ele diz que é como um corredor, aquele que está correndo, atleta que está correndo. Enquanto não alcança o seu fim, ele não vai ficar quieto. Portanto, diante da situação da vida que nós estamos carregando, querido irmão, querida irmã, não desanime, mas persevere, porque Deus está te vendo, Deus te conhece, e Deus quer te ajudar para que você possa, então, um dia contar a tua vitória. Que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Amauri de Avis. Everything but the kitchen sink. Tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the Kitchen Sink, com Sean Klein no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1 oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Eles estão feitos e nós também. No Canal 1 recordamos pedaços da nossa história jamais esquecidos, num programa onde nada foi deixado ao acaso. Venha connosco e vai ver que não se vai arrepender. Aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. episódio da semana, Rabanada com Caviar. Lucrécia está desesperada pelo dinheiro do tio Onésimo. Assim, ela está querendo transformar a empregada Rosalie em uma dama para conquistar o coração do velho. E finalmente chega o grande dia em que os dois vão se conhecer. Então, onde está a mulher perfeita que você quer me apresentar? Ora, ela está na cozinha. Na cozinha? Ai, que a Rosa adora visitar lugares exóticos da casa, como a cozinha e a dependência de empregada. Mas espere aqui que eu vou chamá-la. Rosa, meu bem, tem alguém esperando por você aqui na sala. Tio Onésimo, esta é a Rosa. Encantado. Naturalmente. A Rosa acabou de voltar de uma temporada na Europa, não é mesmo, Rosa? Naturalmente. Ah, é? Você gostou da viagem? Naturalmente. E qual o país que você gostou mais? Natural. Da Inglaterra, não é, Rosa? É, não foi isso que combinamos? Digo, que conversamos alguns minutos atrás? Ah, claro, naturalmente. Tio, quando eu fui mostrar o apartamento à Rosa, tenho que admitir que ela ficou horrorizada. Sentiu falta de uma reforma, não foi? Ah, principalmente no quarto da empregada. Como é? Aquele quarto da empregada está, como dizem os franceses, terrible. Rosalia! Rosalie? Ah, é que eu estava chamando a minha empregada, Rosalia! Ela é tão folgada de ti que até agora não terminou de preparar o nosso jantar. Ah, se ela não tivesse de fazer tantas outras coisas no lugar, coitada. Só que ela não enxerga que essas coisas são pro bem dela, para elevar um pouco aquela cultura de borralho que ela tem. Isso se chama desvio de função e é proibido por lei. Rosa, eu vejo que você é muito interessada nos direitos trabalhistas dos menos favorecidos, né? Ah, principalmente dos injustiçados, sabe, seu Onésimo? Que isso, me chame de você. E como uma moça tão encantadora como você ainda está solteira? Ah, sabe como são as coisas, não é? Com tanto trabalho, fica difícil conhecer alguém. Então, ainda bem que a Lucrécia nos apresentou, não é? É, ainda bem. Gente, o jantar será servido daqui a pouco. Então, eu gostaria, titio, que o senhor fosse ao banheiro lavar as mãos. Mas eu tô aqui conversando com a... Titio, a higiene vem antes de qualquer coisa. Vá lá no toalete, vai lá. Agora que ele saiu, vamos ter uma conversinha nós duas, dona Rosalie. Eu tô vendo que você aprendeu direitinho com as aulas de etiqueta que eu te dei, não foi? Ah, a senhora acha? Não se faça de sonsa. Que história é essa de falar que o seu quarto precisa de reforma, hein? Oh, mas ele tá precisando. É pra você dizer que o meu banheiro precisa de uma jacuzzi. E que o meu quarto precisa de uma reforma, entendeu? O meu quarto. Você precisa me defender em vez de ficar de chamego com aquele velho muquirana. Se você não me ajudar a arrancar o dinheiro dele, vai virar a minha nova desempregada doméstica, entendeu? Naturalmente. Eu ouvi direito. Lucrécia, a Rosa é a sua empregada. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração. É hora, hora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Vamos embora, hora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Saibam como termina essa história amanhã no último capítulo de Rabanada com Caviar. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.